teus caminhos e teu eterno amar na fundação da terra, onde estavas quando as estrelas em júbilo cantavas. Cinge os meus lombos, Senhor, eu vou escutar teu de... teus caminhos e teu eterno amar na fundação da terra, onde estavas quando as estrelas em júbilo cantavas. Cinge os meus lombos, Senhor, eu vou escutar teu decreto eterno, tua voz a guiar sobre as ondas do mar. A luz brilhará, tu és o Criador, minha paz, meu lar. As portas do mar tu as encerras, e a escuridão em tua luz se encerra. Quem dá ordem ao dia, ao amanhecer, e faz as trevas em limites ceder. Cinge os meus lombos, Senhor, eu vou escutar teu decreto eterno, tua voz a guiar sob as ondas do mar. A luz brilhará, tu és o Criador, minha paz, meu lar. Quem pode contar as nuvens do céu, ou a sabedoria que vem do teu véu? Os corvos que clamarão, tu sustentarás. Em meio à angústia, tua mão nos guiará. Cinge os meus lombos, Senhor, eu vou escutar teu decreto eterno, tua voz a guiar sob as ondas do mar. A luz brilhará, tu és o Criador, minha paz, meu lar. Quem sou eu, Senhor, pra questionar teus caminhos e teu eterno amar? Em cada momento, em cada lugar, teu amor me guia.